Quem é que tem a receita de viver feliz? Tem a pampa até a tampa, então diz, hein? Sem B.O., sem pó, natural, distante, bem longe de todo mal. Uau, sensacional, estilo de vida, me chamam de louco, eu acho que sou mesmo um pouco. Fica de troco, a dica pra essa hora, se embora, se embola com a gente, se solta. Levanta sua mão pro alto em direção ao único que pode mudar a sua situação. Ginga, swinga seu corpo e esquece o que te entristece, isso vinga, faça um teste. Estresse com nós não tem vez, sai zica que eu sou filho do rei dos reis. Ele que me fez, então ele me conhece. Tudo no seu controle, tiozão, acontece. Eu tô a pampa. Eu tô a pampa. Eu tô a pampa. Quem é que vai falar ou vai contradizer que eu sou feliz e pá? Na na na na na. Quem é que vai falar ou vai contradizer que eu sou feliz e pá? Na na na na na. A deprê te pegou, sai zica que essa fita nunca prestou. É tiriça, bro, se liga, sai dessa. Tô zoadão, tiozão. Xiii, as conversas. Problema todo mundo tem. É normal. Vem, tira a paz de quem tá bem. Ai, deixa mal. E sem querer, e sem você deixar. A deprê tira a paz sem você convidar. É como um frio vazio que não acaba. Um rio que mata afogado sem água. E por um fio para, sara e volta. Tranca o sujeito no quarto sem janela e sem porta. Sai fora ou se joga. Expulsa da sua vida, isso não te pertence mais. Sai fora ou se joga. Ah, não te pertence mais, não te pertence mais. Eu tô a pampa. Eu tô a pampa. Eu tô a pampa. Quem é que vai falar ou vai contradizer que eu sou feliz e pá? Na na na na na. Quem é que vai falar ou vai contradizer que eu sou feliz e pá? Na na na na na. Eu tô a pampa. Eu tô a pampa. Eu tô a pampa.